se não deu certo. Vai embora. A chave tá em cima da mesa. Longe vai ficar. E de você não. Meu parceiro Alexei por ali, rapaz. Os moleque doido arrebentando o Alisson. Ele não é mais clone, hein? Tá magrinho agora, maninho. Tem outro clone agora. Alô, Nilzinho! Parabéns, minha GDK e Gilzinho, você, meu parceiro Bola. Esse camarote vai virar bagulho doido daqui a pouco, Elton. Bora balançar a mulherada que tá na hora. Quem tá feliz aí? Ei, DJ, você tá cachorro? Aê, soltou o ponto! Agora vai, agora vai! Tá pesado, tá pesado. Já partindo explosão, minha família explosão, tá aqui com a gente. Pode crer, levanta a minha explosão, 21 anos aí. Levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, vai, vai. A loirinha tá que tá. Então ruiva vem pra cá. Então pode se soltar. Encostando, encostando. E aí, Juninho, ao lado do primo jogando. Primo rico aí. Tá o nosso amigo Júnior Digital também. Daí essa velha guarda, viu, maninho? Tá certo? Alô, Alex da Segúnia. Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando é muito pop na tua cabeça, viu? Me apaixonei pra deixar o clima gostoso. Que canta as três de uma vez. Vai que, vai que, vai que. Vai, Clebinho, que canta. Quicando. Minha família tá banana, não pode parar lá. Despintados na pedreira também estão aqui com a gente. Bora despintando, né? Alô, espanta! É o pique. Vai, vai, vai, vai, vai, vem, vem, vem, vem, vem. Rodrigo. Família tá banana. Vai, vai, quicando. Jogando a bunda. Muita loucura aqui no pop. É uma piscina de uísque, meu irmão. É o espalho que eu não presto. Mandando ver, no vício da batida, querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente te faz enlouquecer. Faço ver. Ellison. Mandando ver. Alô, começou do Bob e a Chapa Joyce. Ele abraço, maninho. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Muito chupipel. Sente te faz enlouquecer. Faço ferver. Vai passar mal. Viro sua mente com meu corpo sensual. O Marco Ronald e também a Paulinha. Juliana, Camila, Flavinha e a equipe sem pressão. Vai passar mal, vai passar mal. Viro sua mente com meu corpo sensual. Minha boca quente vem, não tem igual. Tá todo carente no pedido informal. Esse vídeo é exclusivo aqui, Alisson. Meu amigo Barros da TF. Ele também, William Barbosa, aqui na frente com a gente. Ele abraço super especial pra vocês. E a foto agora, vai. Vai, maninho! Hoje tá, parece aquela sexta-feira. Aquela sexta-feira totalmente despretensiosa, né? E olha a música, olha a música. O sexta-feira rotineira, eu e meu baseado, zap zap, tocou com uma proposta irrecusável. O uísque com uma box e um sexo. E tô pirocada de baixo, assim, e tô dando uma sentada de cima pra baixo. Senta porra, vai, senta porra, vai, cara. O Eric, meu amigo Dinguinho, os novinhos, o pop. Caralho, senta porra, vai. Quem que tu é bobinho, sacana? Senta porra, vai, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Olha o bigode, estilo português, meu irmão. Sexta-feira rotineira, eu e meu baseado, zap zap, tocou uma proposta irrecusável. Uísque, cama, boxe, um sexo bolado. Te dou pirocada de baixo pra cima e tu dá uma sentada de cima pra baixo. Senta porra, vai. Rapaz, mas olha quanto balde no camarote ali, Alisson. Da equipe Xana e dos arrepiados. Nossa senhora! Toma, toma, toma, toma. Toma, primo rico, toma, toma, primo rico, vai. Toma. A gente fala tanto na festa, quem é que tá solteiro, quem é que tá casado, quem não deve nada pra ninguém. Agora, quem conhece um viado aí? Quem conhece um viado? Quem conhece? Quem conhece? Agora abraça esse viado e dedica essa música aqui pra ele, ó. Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Calma, calma, não é pra brigar não, é pra amar, meu irmão. A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias são foda que bate saudade e a gente só chora. Eu falei, o Batistão apareceu. Amiga, tamo junto, mano. Tô pensando na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou. E ela vai se vingar agora. Então joga. Então joga. Olha o popô. Então joga o popô na pisada. Então joga. Primo, lá eu sou aquele abraço no seu, maninho. Olha quem tá de aniversário hoje, Edson. O Léo, junto com o Ney da Pedreira. O bolo dele é formado de uísque, meu irmão. E também o meu amigo Pivetinho da NET. E o chocolate também é o bolo de chocolate. DJ Fabiano. Alô, DJ Fabiano, você é a primeira dama Natasha. Essa é original. Você também. E o Love Slante no pop. Fechado com a gente. E você? Vem, Marcelo Popô. Marcelo Popô. Marcelo Popô. Vem, filho, vem. Batistão e a sua primeira dama. Você já tá querendo e eu também. Mas eu cheio de história de porém. Virou covarde, tô com vontade. Eu preferi o pompom ali no palco. Ali no palco, ali no palco. Se você não vem, eu vou voltar. Alô, Cirão! Não vou te esperar. Carreira solo hoje, Ciro. Eu não sou mulher de atuar. Ei, mano. Não me encara. Ei, mano. Arreda aí pro bumbum subir, meu irmão, que senão tu vai pegar de muita dedada, vai! Alô, Patilson, dá um chega aqui no palco, Patilson! Nosso amigo Jefferson Tormento, tá aqui presente com a gente. Dia 9, aniversário da equipe Tormento. Onde? O Paraclube Juninho, do aniversário da empresa Pop! A maior festa do ano. Na sua cara vou jogar. Mexe com as músicas do Bumbum Ellison, que ele gosta. Envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas salientes. Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Como é que é? Vai, vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Alô, Gil! Alô, minha filhinha Gabi! Vem, desce o bumbum. Sempre na companhia do papai. Vem com o bumbum. Marcelo Bumbum sempre trazendo gente nova no pop. Hoje o Laílson da TF e a sua esposa, a primeira dama. Laílson, seja bem-vindo, você é a primeira dama. E com o bumbum fica muito bom. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Partiu a onde é o Mandela. O ruim, vai de uma. Olha que chegou o Alisson. Nosso amigo Hernani, o maluco os lanches do poste. Então, ele o vejo, meu irmão, pelo amor de Deus. Vai de uma. Alô, vejo! Vai de uma onde é o Mandela. Olha a explosão. É o Mandela. Bora, Jabuti! Jabuti! É o Mandela. Bora, Elton! Amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega catuaba. Depois de Scott, ela ficou animada. Depois de Scott, ela ficou animada. E essa MSP, como é que tá? Fiquei sabendo que você é mal criada. Então para, já pode ficar pelada. Não demora, que a casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Alô, Júnior Castro! Ele, o Ronaldão da TF. Japa também! Vem os moleques da TF arrepiando tudo. Daqui a pouquinho tem a moça, hein? Chegando 10 no posto! Junto com a amiga. E aí, motor Abraão? Cê tá feliz ou não tá, Marinho? Fala pra mim! Pra cima, vai! Ser feliz pra mim não custa caro. Se você tá do lado, eu me sinto tão bem. Você sempre me ganha na manhã. Que mistério cê tem? Eu arrumei a mala mais de uma semana. Só falta você me chamar. Pra eu fugir com você, mudei meu status. Já tô namorando. Dog DJ Ellison! Já te assumi pro Brasil. Adriano Mixer! Porque eu te amo, eu não sei. Mas quero te amar. Ela veio mesmo, hein, Vovô? Mas o que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês. Porque eu te amo, eu não sei. Mas quero te amar. Você fez em menos de um mês. Carlinho taxista. Nossa fusão, meu amigo Kish Cavanhaque. Rapaz, olha a madrinha como tá hoje, meu irmão. Sempre, né? Cuidado, Bangalorga. Vamos chegou aí que pita bamba agora sim. Joga essa mãozinha lá em cima. Só quem é da família da Panã. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Quem é da Panã aí? Então bora aqui pra equipe explosão aí, ó. Só quem é explosão. Joga essa mãozinha e bate na palma da mão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Alô, espanta, você, alô, Príncipe Marlon. Um abraço ali, Afonso da Cerimônia. Meu parceiro Edson Rex e a Pan. A Jainha, o Pop, arrepiando, o Ellison. Um, dois, três, tchau. o chifre endoidar. Gelson Silva do Brasil também é nós. Cabelinho Angolo, não posso esquecer você, junto com meu amigo Shake, Shake da Tan. Rapaz, se for por causa de voo do águia, a gente não fica no chão, meu irmão. E se meter a cara, a gente passa por cima. Bora, meu engenheiro, também por aí, João! Você partiu meu coração, mas meu amor não tem problema, que agora vai sobrar então. Fala, anjinho da família Kiana, como é que é? Só um beijo. Já pensou? Ele abraço pra você. E aí, Edson, qual é o papo? Quando a galera vai nessa, maninho. Acho que eu desço o engajo. Virou! Virou! Virou! Olha o patrão Jesus, passa a flor. Quem aprendeu uma dança que é bom demais? João Rio! Convivência da batida do papai. João Rio! E treme tudo quando o sol do bate não toca coreia. João Rio! João Rio! João Rio! Rasga a porra desse grave do paredão. Vai, vai, vai, vai, vai, meu parceiro Leonardo! Príncipe, meu irmão! Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, fiel é fiel, meu irmão. Dona Heloísa por ali. Chega avião que alô, tá Kid. Botando desafio. Foi lançado pra aquelas que vão em cima, que vão embaixo. Embaixo, embaixo. Vai. Embaixo, embaixo, embaixo. Vai. Embaixo. Olha a mim. Galera de Castanhal, Elisson Tasso. Esse é seu momento, faz o Sheila. Que eu tô te pedindo. A Jaya, língua deliciosa. Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo. Vai contrair. Gabrielzinho, contra e amarras. Vai contraindo, contraindo, contraindo. Prende e solta. Vai contraindo, contraindo. Olha o Spike chegando, Alisson. Alisson, John Vindamich. Fica lá no gel. Vai. Pro Padre William. Quem é que nunca vai casar no mundo aí? Bota o Brasil pra cima! Sonhei que tava me casando e acordei no desespero. Não, eu quero ouvir bem mais forte, bem mais alto mais uma vez. Vai, vai, vai! Sonhei que tava me casando e acordei no desespero. Você deu pra ser indígena, eu acho que ninguém vai casar nunca. Deu. E agora? Bora ver, como é que é? Vambora, maninho! Limoeiro, Pernambuco, violino tocou. Vem, garoto! A noiva do lado. A aliança chegou, igreja lotada. E o padre? Tem alguém com pressa, o irmão aqui. Pode apagar a pista, deixa esse escurinho. Eu olhei pra trás, meus amigos choraram, meus amores antigos com medo. Meu amigo Horace! a Jéssica, Bruno e a Thaís. Alô, Bubu, alô, Wallace. Um abraço do Juninho. Alô, Jéssica, Bruno, Thaís. Saia que tava me casando e acordei no desespero. Vida de casada é boa, só pede. Saia que tava me casando e acordei no desespero. É o Barros da TF, tá no pop e tá solteiro. Ai. A vida de casada é boa, só pede pra te solteiro. César e Nora. Esses são casados, não tem jeito. Sonhei que tava me casando. Assim, ó. Tem alguém com pressa, o que alma aqui. Gelobis! Levante as mãos e faz o S. Detona a metralhadora. E aí, sempre fala assim, ó. Bora pra nossa realidade, né, maninho? Agora! Amanhã. Alô, Rodrigo do Sindicato! Você está tão longe, porque você não volta? Meu amor, te peço. Meu amor, te peço. Alan Silva, Jumentinho de Castanhal, da cúpula, né? Penso o Tássio China, Davidson Santos, o André, o Spike na internet. Amor, é só 30, Spike. A noite, as estrelas iluminam meu quarto. Me sinto tão só, falando com a luz. E a minha família bazuca. Peço teu amor. Adriana Mix também, junto com Rodrigo. Em algum lugar, ó, meu amor. Só nós dois, falando com a luz. Se você soubesse. Ah, se você soubesse, o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração. Disse até que me amava e me deixou na solidão. Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Não quero mais você, não volta atrás. Gostei do batom. Com meu amigo Mirizinho, em 2018, se prepare, Bela, que vai ser uma loucura, hein, Belê? DJ Ellison. Alô, meu filho, Alôzinho do Passinho, Alôzinho do Passinho. Já não tava nem te conhecendo, é um visual novo. Mateuzinho também, papai, papai. Edson, o Daílson da TF. Ele e a sua esposa, eles são de lá, mas o Pompom já tá colocando aqui, maninho. E eles gostam das tuas miradas exclusivas, mirabolantes aí, mixagens que só você sabe fazer. Isso é super top. Rodrigo e Roberta, aquele abração. Neide, não lembrou ali, aquele abraço, Neidinha. Alô, Fábio, bora amanhecer. Tchucinho. Mortadela. Igor Valente, Júnior também, primo Júnior. E o meu parceiro Primo Rico, só os velhos aguardam. Dia 9 no Paraclube, essa galera vai chorar, Queixinho! Queixinho, Júnior Digital também. De Rocha, meu irmão. Empresário Williams Medeiros. Alô, William! Como vou te esquecer, se tudo me lembrar você, amor, oh. Tudo que a gente viveu, não sei se pra você valeu, pra mim foi bom. Ainda escuto sua voz. É o meu xará Júnior da GU. Alô, Gil, é nóis, meu irmão! Um amor tão puro vivemos, será que se perdeu? O ar e eu respiro é você, a luz do meu amanhecer. Te amo tanto. E pra galera que rompe as fronteiras com a gente, esse aqui é o hino! Barreira que eu não posso atravessar. Não, não existe, existe nada, somente Deus. Pra nos separar. Põe no telão aí, Meteoro. A nossa R.A. Boutique ao vivo aqui, ó. E a Duque, você encontra só lá na R.A. Boutique em Coraci. Alô, meu parceiro Anderson. Se o bicho pegar. Essa aí nasce não, essa aí nasce não. Eu sou maluca, eu sou maluca. Pô, vê se tu traz o Thiago, o nego, que... Meu irmão, esses dois são só burrinha. Maluca por você, acabei de crer. DJ Ellison. Ellison. Não sou mais criança. Oi, Ellison. No camarote. Manga larga. Tá com a gente aí, Maninho. E aí, França, a minha prefeita! E de Cavani aqui! Hello, Brasil! Madrid. Égua, meu irmão, tu é doido. A pressão é completa, papai. Vai. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega, me pega daqui, me pega de lá. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega, me pega daqui, me pega de lá. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega, me pega daqui, me pega de lá. Bora, garoto! O tamanho acima do normal. Olha aí, Alisson. O Zeca na joia, já no clima do Halloween também. Aí, Zeca, balança a cabeça, balança e treme. Vamos lá, meu filho! O tamanho acima do normal. Tô passando mal, tô passando mal. Adrianinha veio hoje aqui. Deixa no batidão, deixa no deixa no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão. Por quê? O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Mas calma, que agora é moral, pra quem dá moral. E aqui no Pop a gente não deixa passar de jeito nenhum em branco. Pelo amor de Deus, Gêles. Porque essa galera se esforça o ano todo pra comemorar o aniversário aqui com a gente. E vocês que estão de aniversário, sintam-se beijados, abraçados carinhosamente pelo Pop, pela família toda. Amiguinho. Pessoas que vêm comemorar, que guardam dinheiro o ano todo pra comemorar o aniversário ao lado do Pop! Minha família sem nada, família Sulãozão, família Tapana, CBC, Celinho da GDK, LG meu LGzinho, Chocolate do Pop, Dani Souza, Léo 16 toneladas. Muita paz, saúde, Juninho. É a curtição, Alisson. Meu parceiro Márcio de Marituba, ali no cantinho, meu Márcio. O Márcio Branco de Marituba. Um abraço do Juninho. E agora, o Edson Tom. Passeando, passeando, passeando nas músicas dos fã-clubes, Juninho! Vem, vem, vem sem nada, vem! Vem, vem, vem sem nada, vem! Vem sem nada, vem! Vem sem nada, vem! Vem, vem, um, dois, três, vai! Dá-lhe a picada violenta! Dá-lhe a picada violenta! Sem nada! Camarote número 1! Alô, Jaime Moranguete! Pop, já começou a tocar, a gente vai endoidar e não tem hora pra acabar. Cerveja, uísque, tem a vontade, a nossa equipe aqui no Pop é celebridade. Tomix e Mandinho já fazendo a piração, daqui a pouco tem o Edson Juninho. Juninho, olha a farra da Sem Nada ali, ó, meu irmão. Sou da equipe Sem Nada. Isso tem que filmar, meu irmão. Mando muito gelo, tudo é festa, é muito rock. Sou da equipe Sem Nada, do Pop, a gente sacode. Tomando muito gelo, tudo é festa, é muito rock. Deixa na batida, deixa, deixa na batida, deixa tu, deixa tu, deixa tu. Sem nada do Pop, sem nada do Pop, sem nada do Pop, sem nada. Eu quero a família Tapanã agora, cadê vocês? Cadê Tapanã? Cadê? Aqui, Alisson, tá aqui, piscina e tudo mais. Então joga pra cima, minha família Tapanã. Bora, Ceará do Pop. Tapanã, Tapanã, Tapanã. Um, dois, três. Lá vai ele. Jamaicano. As bicadas vão rolar. Bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Toma essa bicada! Bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Quando chego no Pop, comando o família da Panã, lembra TF também, né, meu irmão? Da Panã, só tem moleque de pé. É nós no Pop, é nós já é. O Nilcinho tá arrepiando tudo aqui, meus arrepiados, Nilcinho. deixa na batida, e deixa na batida, e deixa no batidão, no batidão, no batidão. É uma galera que tá sempre com a gente, que vem de Quaraci, rompe fronteiras também. Eu amo, eu gosto. Eu sou apaixonado pela minha gente. CBC. Pode crer. É pra viajar, meu irmão. Um tremor de sucesso. E a GDK vem do lado dando apoio, Alisson. Isso que é bonito, meu irmão. Alô, Tirone. Alô, Gino Gás. Aí, Everton. Ousadia e alegria. Já sabia que não me querias. Eu sabia que era só mentira. Essa galera tá sempre com a gente. Valeu, minha CBC. Parabéns. Alô. 10 anos. Cadê minha CDC? Cadê? Aí eles me falaram, Juninho, que eles estavam bem escondidos, mas não iam deixar de comemorar. Bora, Ingrã! Viajou! Pra cantar! Agora eu sou seu bispo. Meu parceiro Everton. E o Gilcino, garoto. Celinho, deixa na batida seguir pra ti. Sobra do braço em branco, Aninho, porque você é pop e a gente respeita. É pra ti, pai! Ellison. Uma música que marcou. Faz uma onda aqui, faz. Todo mundo gosta! E por que eu voltei? Não tinha. Meu parceiro Ceará agora compondo a equipe, meu irmão. Meu amor. Ele é o lado do William, ele é o lado do meu amigo Barros também. O Maicon tá aí. Até a lua eu vou buscar. Zaga da Joia, Pezão, tá aqui, Pezão, ele quer te ver. Robin Goy, manda um beijo pra ti também. Netos Lanche, Carlinho Taxista. Já 26, em Coraci, Círio de Coraci, Pop Live de Ibirapuera, aniversário da nossa equipe Bovinhos do Pop. Vai só Bovinho, meu irmão. E dia 27 na piscina do Oliveira. Irmão, pelo amor de Deus. Banda Riste, um tremor de sucessos. Bora, meu francês, o pop! Deixa na batida. Ai, garoto! Assim, agora vai! E essa também, Alisson, é pro chocolate! Essa não! Todas as músicas, chocolate! É, Nandinho, tá doido, meu? Na vida tudo vale! Olha o Jabuti pedindo a outra, tá vendo? Meu parceiro Daílson da DF também aqui com a gente. Alô, Daílson, um abraço você. Alô, Marcelo Bubu, Daílson, a primeira dama. Pra falar a verdade, são várias músicas aí, Alisson. Aí, Romulo, você, a Ellen, ao vivo aqui no Pop, meu parceiro Paulo Henrique também. Aí, Paulinho, seja bem-vindo, você é a primeira dama. Muito obrigado mesmo, viu? Sempre. E a nossa PDB é fiel, é do Pop. Eu lembro do dia. E tem também a PDK, Juninho. Sempre ali no meio. Bob na de terra alta, aquele abraço, Filipinho! Filipinho. Que virou realidade com muito trabalho, dedicação, humildade e as bênçãos de Deus. Agora é hora de comemorar mais uma vez junto à família. Aniversário da empresa Pop, o maior referencial tecnológico na história das aparelhagens. 30 anos junto com você. É sábado 9 de dezembro no Paraclube com shows do Super Pop Live e o Pop Sol. Juntos em uma noite histórica. Informações 98294-4403. Produção Derek Pompilho. Será mais uma que a família Pop vai lotar.